532, Rádio Cruzeta FM, operando na frequência de 87,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Josefa de Medeiros Lira. Estúdios, Rua Heroilton Pereira, 240, bairro Santo Antônio, Cruzeta, Rio Grande do Norte. Cruzeta FM, a rádio de Deus e do povo. Povo. Porque não posso? Porque não pode? Deixa eu sair, só vou ali e volto já. Eu não sou besta de deixar você sair. Tá cheio de mulher por aí, você não vai me enganar. Deixa eu sair, só vou ali e volto já. Eu não sou besta de deixar você sair. Com tanta mulher por aí, você não vai me enganar. Eu também posso, não, amor. Porque eu posso, não, amor. Tenho medo de alguém mexer com você. É engraçado, só contigo ninguém mexe. Deixa de papo furado, quem não vai me conhecer. Esse seu blá blá blá, não fala mais comigo. Pensas que eu não sei que você anda por aí, faltando certinho. Tudo que é menina, até minhas amigas, você tenta seduzir. Esse seu blá blá blá. Amor não será assim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe? Vem ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. Vem, não fuja de mim, assim o nosso amor não será fim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Vem ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. Vem, não puxa de mim, assim o nosso amor não será assim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Vem ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. Vem, não puxa de mim, assim o nosso amor não será assim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Vem ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. Fuja de mim, assim o nosso amor não será assim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Vem ser meu bem querer. Alô, nação forrozeira! É cheiro de menina, ouvi! Simbora, é cheiro de menina! A droga que me domina não é a droga que se vende na esquina. A verdadeira droga de quem sonha não é maconha, não é cocaína. Diz, vamos lá! A verdadeira droga de quem sonha não é maconha, não é cocaína. O que me entorpece, o que me alucina é a verdadeira droga de amorfina. O que me entorpece, me enlouquece, me domina é o brilho contido no dano da dançarina. Minha heroína, minha heroína, só sei que teu cheiro já me desatina. Minha heroína, minha heroína, estou alucinado por uma menina. Vamos nós! Minha heroína, minha heroína, só sei que teu cheiro já me desatina. Minha heroína, minha heroína, o meu baleado é o cheiro de menina. A verdadeira droga de quem sonha não é maconha, não é cocaína. Olá! É cheiro de menina! A verdadeira droga de quem sonha não é maconha, não é cocaína. O que me entorpece, o que me alucina é a verdadeira droga e a morfina. O que me entorpece, me enlouquece, me domina é o brilho contido nos olhos da dançarina. Minha heroína, minha heroína, só senti teu cheiro já me desatina. Minha heroína, minha heroína, estou apaixonado por uma menina. Vamos nós! Minha heroína, minha heroína, estou alucinado por uma menina. Minha heroína, minha heroína, o meu aliado é o cheiro de menina. Você é meu êxtase, meu amor próprio, minha flor do óbvio, rara sedução. Meu êxtase, meu amor próprio, minha flor do óbvio, alucinação. Sou dependente, eu ainda acho louco, estou ficando louco. Venha me prender, nos teus braços está minha cura, o que dá minha loucura. Começa em você, minha heroína, minha heroína, só sei que teu cheiro já me desatina. Minha heroína, minha heroína, estou apaixonado por uma menina. Vamos lá, vai! Minha heroína, minha heroína, só sei que teu cheiro já me desatina. Minha heroína, minha heroína, o meu aliado de mim. Diz que não chora e vive sofrendo assim. Por que não para com essa farsa de uma vez? Por que não lembra do amor que a gente fez? Sirira, tá que para, tá. Ainda ontem me falava de amor. Por que que hoje fala que tudo acabou? Pode esperar que isso vai chegar ao fim. Então sozinho você vai lembrar de mim. Hoje só fala que sou nada pra você, mas saiba que tudo na vida tem porquê. E não se engane que eu não vou voltar atrás, mas é você que está dizendo nunca mais. Nunca diga nunca, nunca é tempo demais. Pois o mundo gira e pode voltar atrás. Nunca diga nunca, nunca é tempo demais. Pois o mundo gira. Vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. Das cabeças é muito pouca, quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Leva o teu gado e vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando eu venho pela estrada, a fiarada tá todinha me esperando. Toda espinha, muito pouca, quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Leva o teu gado e vai pensando no teu bem. carro de paia, meu cavalo ligeiro, minha rede de maia, meu cachorro perdigueiro. Quando amanhã vai clareando, deixa a rede a balançar. Me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar. Eu sou um caboclo feliz. Ha! Se eu nascesse de novo, eu queria ser o mesmo Mané Luiz. Se eu nascesse de novo e pudesse escolher, mais do que eu sou, eu não queria ser. Eu queria nascer na fazenda da Caiçara, lá em Exu, Pernambuco, mesmo na divisinha do Ceará. É por isso que eu costumo dizer que uma banda minha é pernambucana, a outra banda é cearense. Quero nem dizer. Quando eu ficasse taludinho assim, eu queria logo comprar uma sanfona pra ajudar meu pai nos toques, lá nos forró. Eu queria ser filho de Januário mesmo e de Dona Santana. Mais do que eu sou, não queria ser, não, senhor. Se eu nascesse de novo e pudesse escolher, quando chegasse 1930, eu entrava no colégio. 18 anos de idade, o colégio do pobre é o exército brasileiro. Sentava pra nem um tiro. Eita, Brasil, bom danado. Ser o rei do Baião, mas não era mole não, meu irmão. Quando eu chegasse no Rio de Janeiro em 39, eu ia tocar na zona violenta, a pesada, lá no mangue, correndo pira nos gringos. Queria ser tudo isso. Oxê, eu queria ser o rei do Baião. Até que uma certa noite chegasse lá assim um grupo de cearense. Diziam que era universitário, sei lá o que era isso. Era estudante mesmo. Depois de me agradarem muito, fizeram exigência. Olha, acabou. Quando a gente voltar aqui outra vez, nesse lugar, nós só damos dinheiro a você se você tocar um negócio lá daqueles pés de serra. Você não é sertanejo? Você não é na Serra do Araripe? Eu digo, sou eu. Tá feita a exigência. Aí eu fiz a recapitulação, organizei esse númerozinho que eu entrei tocando com ele aqui agora, eu virei mesmo. É, foi o primeiro. Quando os cearenses chegaram, eu disse pra eles: olha, tem um negocinho aqui pra empurrar em vocês. Então manda, lasquei braço. Você quer credibilidade? Então anuncie na Cruzeta FM. Agora, o nosso apoio cultural. Olha a nossa vereadora, gente! Olá, pessoal. Meu nome é Gabi do Hospital. Estou candidata a vereadora pela primeira vez para te representar e ser a sua voz na Câmara. Peço licença para entrar em sua casa e pedir seu voto. Meu número é 15123, Gabi do Hospital, vereadora. E para prefeito, vote Joaquim de Medeirinho, 44, e vice-prefeita, Elismária Catarina. O Recanto Nordestino é o local certo que você encontra aquele delicioso café da manhã e almoço saboroso. Estamos com mais uma grande novidade para você. Estamos de portas abertas todos... O Recanto Nordestino é o local certo que você encontra aquele delicioso café da manhã e almoço saboroso. Estamos com mais uma grande novidade para você. Estamos de portas abertas todos os dias da semana, a partir das 6 horas da manhã. Café da manhã, marmitas, quentinhas e self-service com comidas deliciosas e cardápio diversificado. Almoço disponível a proteína churrasco. Deliciosas comidas nordestinas você só encontra no Recanto Nordestino. Delivery grátis através do 99186-5615. Venha para o Recanto Nordestino, que está situado no centro de Cruzeta, próximo aos Correios. Recanto Nordestino. Esse é o empreendimento de Marcos e Joana. Meus amigos cruzetenses, aqui quem me fala é o vereador Cipriano, vereador coragem e trabalho, sempre gerando emprego para o município, sempre defendendo a agricultura, sempre levando à Câmara Legislativa muitos projetos importantes como a Ponte do Salgado, Riacho Fechado, trator, calçamento, emenda para a saúde também, e defendendo o povo. Meu número 15222, prefeito Joaquim de Medeirim, 44. Estou pronto, preparado e querendo. O seu lugar de compras agora é na Valor Real. Quer encher o seu carrinho economizando de verdade? Faça suas compras no supermercado Nossa Senhora dos Remédios. Estamos sempre te esperando com grandes ofertas em todas as nossas seções. E além de tudo isso, oferecemos atendimento do Banco Bradesco, facilitando ainda mais o pagamento dos nossos clientes, pois recebemos contas de água, luz, telefone, boletos bancários, depósitos, saques, abrimos contas e ainda fazemos pagamentos a aposentados. São facilidades que você só encontra aqui. Estamos te esperando na rua Raimundo Bezerra, número 150, em Cruzeta. Supermercado Nossa Senhora dos Remédios, que tem um empreendimento de Miltinho e Estefânia. Me apresento como Silvana, candidata a vereadora, que reconhece que Cruzeta precisa de uma educação digna para nossas crianças e jovens. Pretendo lutar por mais recursos para nossas escolas. Quero ouvir pais, professores e alunos para construir um sistema educacional que atenda às reais necessidades da nossa comunidade. Para vereadora, votando 4555, e para prefeito, Sale Júnior, 45, vice Zé Paulo. A casa que tem excelentes produtos para o seu lar. Na hora de você fazer suas compras, escolha um produto de qualidade, que fará toda e qualquer diferença. A loja Casa e Conforto colabora para você ter essa sensação maravilhosa todos os dias. A loja ideal Casa e Conforto. Dispomos de redes, cama, mesa e banho. Venha conhecer a nossa loja. Estamos situados na rua Félix Pereira, em frente à casa de Márcia Monteiro. Casa e Conforto. Esse é o empreendimento de Tecinho e Chico de Lau. A zona rural vem pedindo passagem. Olá pessoal, meu nome é Cátia do Sindicato. É com grande alegria que venho aqui pela primeira vez pedir o seu voto para a vereadora. No dia 6 de outubro, vote na Força da Mulher do Campo. Vote Cátia do Sindicato, 15777. E para prefeito, vote em Joaquim de Medeirinho, 44. Vice, Elis Maria Catarina. Cruzetense da gêmea do povo, ela é sangue novo, vai lutar pela gente. Cruzetense da gêmea do povo, ela é sangue. Venha economizar, comprar barato. Vem pro Sacolão da Economia, vem comprar. Sacolão da Economia, seu lugar. É preço baixo de verdade. É o Sacolão da Economia, fazendo parte da sua família. Venha economizar. Vem, vem. Sacolão, venha comprar. Vem, vem. No Sacolão da Economia tem preço baixo todo dia. Venha economizar. Vem, vem. No Sacolão é o seu lugar. Vem, vem. No Sacolão da Economia tem preço baixo todo dia. Se você gosta de economia, o seu lugar é aqui, ó, no Sacolão da Economia. Tudo em carnes, verduras, cereais, bebidas, enlatados. O que você procura, encontra aqui e com os melhores preços. Sacolão da Economia, em Cruzeta, Rua Juvenal Lamartine 23, fone 3473-2348. Organização Itanires Galvão. Sacolão da Economia. Olá amigos, eu sou Valfredo de Cosme, estou aqui mais uma vez candidato a vereador para representar o Bacurau Raiz, o homem e a mulher do campo, como também toda a população cruzetense. Não esqueça, dia 6 de outubro, primeiro você vota para vereador Valfredo de Cosme, 15333, e depois você vai votar o seu segundo voto para prefeito Joaquim de Medeirinho e Elismara, 44. Conto com o seu voto, com o seu apoio. O Espetinho Bom Porco está em novo endereço, agora situado na rua Tiburtino Bezerra, número 353. Estamos de portas abertas para lhe atender toda segunda e sábado. Grande variedade de espetinhos, porções de jantar, pão de alho recheado e diversos tipos de bebidas. Vem para o Espetinho Bom Porco. Aqui temos entrega rápida, o menor preço da cidade e a qualidade inigualável. Experimente, venha para o Espetinho Bom Porco, ligue ou fale no WhatsApp através do 99167-9703. Espetinho Bom Porco, organização Terezinha e família. Meu nome é Paulo Roberto, me apresento como candidato a vereador que pretende lutar pelas crianças do nosso município, em especial as crianças atípicas que precisam de uma atenção especializada. Eu sou pai de uma criança atípica e sei exatamente o apoio que essas famílias mais necessitam. Quero ser essa voz do Poder Legislativo na defesa dos direitos de cada servidor e servidora do nosso município. Meu número é 4523. Peço também um voto para o nosso prefeito Sali Júnior, junto com o nosso vice Zé Paulo. Atenção, este aviso é de grande importância a vocês ouvintes. Rádio Cruzeta FM 87,9, segunda a sexta, 6:30 às 7 horas da manhã. Programa Pensamento e a Fé com Professor Coelho. WhatsApp 84 981 20 45 89. Cruzeta, Rio Grande do Norte. Hoje estou falando do médium, vidente, astrólogo e consultor esotérico Professor Coelho, conhecido através do rádio e da televisão por nunca perder uma causa, amarração amorosa. Chora nos meus pés, amor não correspondido. A pessoa amada está fria, distante, mudada. Seu amor te deixou, trocou por outra ou outro. Não se desespere. Professor Coelho é especialista em união de casal e afastamento de rival. Com apenas uma consulta e com a ajuda dos seus orixás, ele vai te revelar tudo o que está acontecendo na sua vida. Professor Coelho desfaz qualquer tipo de trabalho que foi feito para você. Não importa se foi feito nas encruzilhadas, nas matas ou no mar. Ele tem o poder dos sete dons da espiritualidade. Ligue agora e faça sua consulta pelo WhatsApp 84 981 20 45 89. Doença desconhecidas, perturbação, dores de cabeça constante, ver vultos, escuta vozes, olho grande, inveja e outros problemas, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Professor Coelho nunca perdeu uma causa. Ligue agora. WhatsApp 84 981 20 45 89. E boa sorte. Olá, amigos cruzetenses, meu nome é Theo Moraes, sou candidato à reeleição ao cargo de vereador mais uma vez aqui no município de Cruzeta. Meu número é 15999. Estou em meu segundo mandato como vereador aqui no município e tenho sempre desempenhado um papel com muito compromisso e honestidade com nossa gente. Seu voto é minha responsabilidade, por isso conto com seu apoio para no dia 6 de outubro votar para vereador Theo 15999 e Joaquim Elismária 44. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie 87,9. Mais ouvida. Meu nome é Vânia Maroni, a vereadora que defende os direitos da comunidade LGBTQIA+. Como vereadora, quero continuar lutando por uma cidade mais inclusiva, onde todos possam ser respeitados e amados por serem quem são. Reflitam sobre essas causas e em quem você vai votar dia 6 de outubro. Pense nisso se você também defende essas causas. Para a vereadora, voto 45045. E para prefeito, precisamos de Salles Júnior, 45, e vice Zé Paulo. ZYD 532, Rádio Cruzeta FM, operando na frequência de 87,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Josefa de Medeiros Lira. Estúdios, Rua Heroilton Pereira, 240, bairro Santo Antônio, Cruzeta, Rio Grande do Norte. Cruzeta FM, a rádio de Deus e do povo. Povo. Ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. Quem não puxa de mim, assim o nosso amor não será assim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Vem ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. Quem não puxa de mim, assim o nosso amor não será assim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Vem ser meu bem querer, eu quero ficar perto de você. De mim, assim o nosso amor não terá fim. Sei que você me quer, então pra que ficar longe de mim? Minha mulher agora inventou, acha que eu estou pulando a cerca. Ela vive preocupada, anda enjoada com essa coisa na cabeça. Agora deu pra me vigiar, fica louquinha da vida quando eu vou sair. Chegou ao ponto de contratar detetive particular para me seguir. Chegou ao ponto de contratar detetive particular para me seguir. Minha mulher agora inventou, acha que eu estou pulando a cerca. Ela vive preocupada, anda enjoada com essa coisa na cabeça. Agora deu pra me vigiar, fica louquinha da vida quando eu vou sair. Chegou ao ponto de contratar detetive particular para me seguir. Chegou ao ponto de contratar detetive particular para me seguir. Eu acho que tem gente por aí botando gosto ruim, inventando histórias. E não acredite não, tô quase virando santo, não tenho nada por fora. Melhor você se aquietar, não venha me atiçar, eu não sou assim. O que eu quero é viver em paz, não quero outra mulher, só você tá bom demais. O que eu quero é viver em paz, não quero outra mulher, só você tá bom demais. Chega a ser recuado.